Candia. Fue una chica sola en la fe. Puse un par de rumbos en mi vida. Hice un viaje al mundo que no ves. ¿Cuántos gramos pesa mi alegría? ¿Cuánto pesa miedo a ser feliz? Nunca me he sentido tan perdida. Y a ti, tan lejos de mí. Oh, lover to fire. I'd light my face with ice cream banana. Forget all the stress, no time for upheaval. Lying in the sun, happy people. Shalala. I wanna be with you, baby. Yeah, baby. Check it out, check it out, y'all. I wanna be with you, baby. We'll be right back. all your hands in the air and let yourself go now. That the hour will show ya. We are together to be free. Viva la vida bonita. Pick it up. I can't hear you. fazer o amor. Você vai onde vou? Verdadeiro amor. Você vai onde vou? Verdadeiro amor. Você vai onde vou? Verdadeiro amor. Você vai onde vou? A cor dessa cidade. O canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. O que a rua fez? E vou andando a pé pela cidade bonita. O toque do apuxê e a fonte onde vem ninguém explica. Ela é bonita. O gueto a rua fez. E vou andando a pé pela cidade bonita. O toque do apuxê e a ponta onde vem ninguém explica. Ela é bonita. Verdadeiro amor. Você vai onde vou? Verdadeiro amor. No! Favorite fraternal organization, Information Society. Pure energy. the Information Society right after this. Los abuelos lograron con Himno de mi corazón uno de los mejores climas del Festival Buenos Aires Rock and Pop. Abuelos de Granada con Himno de mi corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Naturalmente mi presente busca flor.